está na Casa de Sérvula aqui, vai começar mais um. Já estamos no número 5, café de número 5. Eu, Marcos G. e Sérvula. Vamos lá. Sim, se você quiser entrar em contato com a gente aí, é café, com K, café, arroba, ipmcurado4.com. Olha lá, Marcos, tá falando o quê? Tô com ipmcurado4. Como? O pediu que a gente mandasse um abraço para ele. Abraço, Hugo. Quem é o Hugo? Hugo, na igreja de Daniel. Hugo de Leão. Ele gosta de ser chamado Hugo de Leão. O nome dele é Hugo, Hugo Leonardo. Nome de artista, né? É. Então, Hugo, um abraço de Sérvulo, Marcos e eu. Esse cachorro aí. Vai sair. Sim, a gente podia conversar um pouquinho mais sobre esse negócio do evangélico aí, até a pergunta que tu fez. A gente tá com um jornal aqui, que o nome é Aqui. Aqui PE. Jornal de 25 centavos aqui de Recife. Claro. Aí, na manchete de capa, diz assim: Ui, vai para o purgatório. Evangélico em cana por furtar Bíblia. Essa é a edição de 28 de maio de 2009, quinta-feira. O fiel da Igreja Batista, Israel Gomes da Silva, 39 anos, foi parar atrás das grades depois que foi pego dando larápio em 5 livros sagrados em uma loja da Rua do Hospício, no centro. Aí Sérvula até perguntou, Marcos, se deveria noticiar, né? Pronto, se você sendo o dono da loja, vendo um cristão roubando uma Bíblia, você noticiaria, assim, sob pena de ter o nome do evangelho posto aqui no jornal, como foi, e esse escândalo. Até citar o nome da igreja também. Citar o nome da igreja. O pastor, isso não. O pastor. O que é que tu acha? Vem comigo. Falta mais açúcar aqui. O problema é que a polícia pegou ele, entendeu? Fugiu do controle aí, né? Do escolher ou não botar na de noticiar. E aí, como não se trata de alguma coisa particular da vida do dono da loja, alguma coisa assim, uma coisa pública, todo mundo viu correndo, viu ele fugindo. Não tinha como. É, acho que não foi nem a escolha, não foi nem a escolha do. Pilantra é qualquer lugar, né? Deve ser ali, cara. E agora o jornal lá dentro, ele diz, né? Ex-membro, é ex-evangélico? Ex-irmão. Até porque depois da notícia ele foi... É, deixou de ser, né? Foi disciplinado aí. Ex-irmão preso ao roubar 5 bíblias. Aí você vê na foto quem é a bíblia pentecostal, estudo pentecostal com harpa cristã. Ele que não é. É, uma NVI de estudo, uma Bíblia Vida, viva, só não tinha de Genebra, por isso que... É, né? Se fosse de Genebra, a providência de Deus... Produtos recuperados estão avaliados em R$500. R$500, velho. Agora essas lojas cristãs, é muito inocente também. Fica um negócio assim, no meio da rua, assim, quase... Aquelas fitas a R$1, lembra? E ao rodito, não sei o quê. Mas lá tem câmera já. Ó, o filho do proprietário deixou o celular em cima do balcão. Assim. Aí levaram o celular dele. Celular retado, quase no meu campo. Acharam? Não, levaram. Ele deixou lá e alguém pegou. É, tô dizendo. Não é porque o público é cristão que o cara vai... Dá uma moleza dessa aí. Na igreja, às vezes, você esquece uma Bíblia, quando vê, não tá mais. Sim, mas você, por exemplo, no início eu me sentia muito desconfortável. Tá entrando numa livraria evangélica e 6, 5 câmeras, tudo ali. Mas não é pra você, né? Não, eu sei. Eu tô dizendo que... Acho que eu não deveria, né? Quem não temer os magistrados faz o bem. Agora o ladrão, ele. Rapaz, eu vou na loja de crente, porque ali o povo é besta. Tá ligado? Confia muito. Dá o queijo aí. Acho que é por isso que presunto na ponta é um pouco estranho, mas tá bom. Sério? Não achei, mas é a impressão. Estranho? Meio passado? Não. Meu pulo. Estranho. Tava olhando a cara dele ali. Cheirei, tá tudo normal. Cara, eu fui lá pra Serra Talhada pro congresso, né? Aí... Poxa, quase o quê? Quase 5 horas dentro de um carro na estrada. Isso é ruim demais. É. Veio um irmão. Veio um... Aquele cara lá. Companhia. Eu não sou muito. Eu não sou muito de estar batendo papo, conversando e tal. É que só ficava respondendo as perguntas. Eu até imagino o negócio. Não, até com papo pra caralho. Ou lá atrás só se beijando, companhia. Teve uma hora. O cara falando. Teve hora na volta. Marca o livro com o dedo. Sim, como é que é? Repete aí. Marca muito isso. Teve hora na volta que a gente conseguiu pegar uma imagem muito bonita, que eu vou mostrar pra vocês depois. Que é um... O pastor Abner viu assim um... Ele tava no carro, aí ele viu uma árvore, duas árvores. Pega tua faca. Num lago, assim, branca de... Não faz isso, pega tua faca. Branca, bicho. Que isso, que isso? Quando viu, o cara era cheio de pássaro, bicho. Meu irmão, quando tu olha assim, ele voa. Voando um pouquinho. Você já tinha ido ao sertão? Não. Nunca tinha ido ao sertão, né? O máximo que eu tinha ido pro lado de lá. Não, eu já tinha passado. Tinha ido pra Monteiro, já. Monteiro. Monteiro é Paraíba, né? O máximo Caruaru tinha ido. Monteiro, eu fui, agora. Subiu. Olha, lá em Monteiro, tava pior do que. Porque nessa época que eu fui lá, o povo disse: não, aqui tá verde, rapaz, agora no sertão. Teria umas montanhas também. A nuvem assim na montanha. Caramba. Mas aqui em Pernambuco, mais longínquo, foi Belo Jardim mesmo. Certa área eu nunca tinha ido. Triunfo, esse lugar assim. Bem perto do Tipe ali, né, Belo Jardim? Longe demais. Né? Daniel pegaram com 50 dias. Um guia turista. Agora vai. Interior não é pra mim, não. Você dá 2, 3 passos, acabou a cidade. E o lazer, que é uma tem o quê? Igreja? Uma praça? O shopping é a praça. Vamos se arrumar pra ir à praça? Aqui no hotel. Isso é legalzinho. Comida, genial comida. Então foi o lugar mais longe que tu foi? Nossa. De Pernambuco? Eu fui até a ponta lá. Qual a ponta? Aqui de dentro? De cima, de baixo. Que é como eu passei um ano na ponta de cima, aí eu circulei também por toda aquela região, né? Subi também pra Ceará, fui para Paraíba, fui para aquele o estado do Mar. Do Norte. Teresina. Isso, Teresina. Só seco, só. Parece frigideira no fogo, sem nada, assim, sabe? Diz que lá parece uma paisagem, né? Eu quando eu fui lá não mexe nada, Parece uma paisagem, assim, um quadro. Tem vento, não? Parece que você entrou num quadro, assim, começa a dar aquela angústia. Eu fiquei sabendo que um dia desse, aquele jogador lá da Teresina, lá do time, tava com água no joelho. Rapaz, foi uma fila de gente pra pegar água. Não, mas lá no Papaga não. Tem rio passando pelo meio da cidade. Eu não entendo. Não falta água. É tipo rio. Ai, se o povo lá chora em pó. Chora em pó, velho. O povo chora em muita poeira assim. Aquela poeira. Faz 40 graus. 42. Aquela poeira do enterro, hein, velho? É. 42 graus ali. Não conheço muito o interior daqui. Esses avanços missionários, né? Eu fui pra 18 avanços missionários. Minha adolescência. É louco. Bom, hoje eu não sou mais não. É muito tempo, né? Tinha que ir de mar. Queria chegar a esse nível. Não é 18, né? Mas eram experiências boas, assim, tá? Depois você começa a pensar mais nas coisas e nos métodos e na utilidade daquilo, no depois, tá ligado? Você vai lá, faz um away, o fudum sai e tal, vai embora. Aí todos começam a pensar nisso, aí então vamos agora deixar o obreiro. Só que aí pega, faz o fudum, se deixa o obreiro com a mulher e vai embora. E o obreiro, coitado, fica lá no fundo do mundo também, assim, sem nenhuma muita... Não tem como missão, né? A gente não tem como consegue uma ajuda sem, da prefeitura. Sem que a base aqui esteja indo aos povos, sabe? Suportando e dando... Não tem como fazer. Pum, vai lá aí. Tá ligado? Tem que ter um negócio mais... Aí assim, aí eu fui logando, aí pronto. Depois que entrei no seminário... Só a graça. Só a graça. Mas, rapaz, assim, eu fui conversar com o Marco Severo um dia desse, né? Lá em Mossoró. Ele é muito severo, mano. Eu gosto muito. Não. É nada. O cara é bem manso. É, muita gente. Mas é bem pouquinho. Ele. E assim, eu aprendi um. Assim, eu cheguei a uma conclusão que deveria ter chegado mesmo há muito tempo. Que o seminário, ele prepara urbanos mesmo, pastores urbanos. É. Não tem essa, não. Então, quando eu vim pra cá. Eu vim pra cá com a promessa que ia voltar. Inclusive, chateado, porque todo mundo que vinha... Tu é de onde? Porto Velho, de Rondônia, do Norte. Todo mundo que ia pro São Paulo, pra Campinas, não sei pra onde, não voltava. Eu ficava retado, a gente investia, orava, e lá, ora muito pro pessoal lá. O pessoal não esquece, não esquece de nenhuma pessoa, assim, que tá fora da igreja. Não esquece, cara. Eles oram por mim, incrível, cara. Não esquece de jeito nenhum. Ainda oram por mim. E tu não vai voltar. Sacanagem, mano. E a igreja lá era grande? Era grande a igreja? É, cara. É. Quantos membros? Não sei. 100, 200? É, 100. Oscilava às vezes, dependendo da mudança de vida. Presumo. Aí... Passa o presumo daí, velho. Aí, eu, por exemplo, eu vim pra cá e eu ia estudar no IBM, o espírito daquele espírito de... Não sei se vocês sabiam disso, de espírito de missionário, né? Por assim dizer, que ia pro interior. Só que eu ouvia muita história de missionários que ficavam dentro do mato, nos interiores, que não podiam batizar, que não podiam fazer casamento, que não podiam usar porque não era pastor. Que não era pastor. E ainda tem mesmo. Então o que eu queria? Eu queria ser preparado, completo. Então quando a minha opção de ser um missionário, só que com bacharel, ordenado pastor também. Se pudesse dar todos os apoios. Quando a minha ideia inicial de ir pro seminário não foi para ser pastor de cidade. Foi para me preparar para ir para interiores, para onde me mandar, não sei. Aí você vê. Onde o senhor quiser me enviar, eu vou. Eis-me aqui, né? Era isso. Só não fui pro bem no caso disso. Se não fosse por isso, eu teria me formado lá. Aí, voltando pra história do Marcelo. Mas não foi pro IBM, não, né? Foi pro Palavra da Vida. Não, eu. Palavra da Vida, eu ia pro IBM depois. Ah, sim, você veio pro Palavra da Vida primeiro. Aí eu queria fazer missões, em algum lugar. É, porque o Palavra da Vida bate muito nisso, né? Bate muito forte nisso, né? Eu tava. É. Aí, voltando à história, né? O pastor Marcos Severo tem um êxito, muito êxito no trabalho dele, né? Com 40 igrejas. Interior, as pessoas pedindo para ver a igreja presbiteriana nas cidades pequenas lá, ver. Porque ele começa, deixa um líder, estrutura faz um templo, um prédio, bota o líder lá, vai preparando os líderes lá mesmo, e só teve trabalho com os caras que ele mandou para cá. Ele mandou algumas pessoas para cá, foram poucas, mas teve. Tanto é que ele lidera todas as igrejas sozinho. Ele visita as 40 igrejas, faz 7 ceias por dia às vezes. Entendeu? Tá faltando pastor no interior. Ele não me falou isso, não, mas eles são preparados lá mesmo. Aí a ideia que eu tô falando é. Que eu aprendi foi isso, cara. Que seminário, no centro urbano, prepara pastores urbanos. Entendeu? E ele formou uma escola de missionário lá mesmo. Então, o pessoal de lá fica doido para evangelizar, doido para trabalhar, se forma lá mesmo, não perde isso. Não é, ele não é... Mas estão sendo ordenados? Então, porque aí eles têm a IPB, eles trabalham com a IPB, né? Então a IPB está perto, os camaradas vão lá, o Augusto Nicodemo, Roberto Brasil, e a Aldeia, esse nome está perto. É. Então, o trabalho deles não para mais, não. É. Se ela der uma de doida, perde. O trabalho vai embora, ela fica para dela. Não, tanto é que ele já passou, ele tinha um plano de 30 igrejas, já está em 40 e... E aumentando o trabalho, não para e vai. Bota nas duas igrejas, né? Incrível, bicho. É inacreditável o trabalho dele. Impressionante. Deixa eu ver para alguma igreja. Fui, mano. Nós fomos numa. Tem umas fotos numa coisa que Marcos mostrou. Na igreja lá. Você não mostrou uma foto da sua igreja lá. Eu vou, né? Sim. Claro, eu vou em Maranhão. Nada a ver. Falando que eu fui Mossoró, semana retrasada. Mossoró. É Marco Severo e o outro é... José da Hora. José da Hora. Aí eu fico, toda vez fico trocando tudo. De Teresina. Aquela região ali. É... É que o seminário que abriu lá chamou muito, muita gente pra vir, não foi? Será que está crescendo o presbiterianismo lá por causa do seminário ou como é que está? Sabe essas coisas? Assim, porque lá os caras são muito centrados assim, no, na doutrina. Ó. Então tem bons professores lá, estão lá, o Maeli, aquele menino do Novo Testamento, esqueci o nome dele. Bezerril. É, José Bezerril, o Léo está lá, e tem outros. Aí vem o pessoal, tem gente do Pará, porque lá é perto já do Pará, então tem algumas pessoas que vêm dali. Eles são muito motivados, sabe, de igreja presbiteriana, mas eles são mais preocupados, pelo que eu vi, assim, mais de dar uma doutrina mais consistente e tal. Eu não sei se o crescimento tá bombando. Assim, não, é falta de informação, não tô dizendo que não está, né? Eles são bem preocupados mesmo. A igreja, a saúde da igreja. Não são relapsos, não. Terezinha, não sei nem o que é que existe lá de... Se existe, sei lá, não sei não. Estou totalmente por fora desses lugares. Feito Mossoró do Menino. Ele mexe do nada, assim. Tá falando um negócio que tem nada a ver ali. Porque, inclusive, o Acre... O Acre existe mesmo? Eu vou falar. É. O que é que tem lá? Quem é o governador? Tem um time de futebol. O Norte é um bairro novo. Um bairro. Nossa, é. É um estado novo, né, cara? O Norte. Cidades lá estão viciando, estão. Progredido agora. Bom, quando eu era pequeno mesmo, não tinha, lá acho que não tinha time. Futebol mesmo. E quem? O pessoal. Torcia por lá, você torce. Todo mundo. Os times nacionais, assim, né? E tem hoje time em Rondônia? Tem, rapaz. Quando eu vim pra cá. Rondoniense, sei lá. Quando eu vim pra cá. Andonianos. Um time de lá ganhou algum campeonato reconhecido, saiu na Placar, quando eu vim pra cá, assim, acho que em 2001. Pô, saiu na Placar? Um time de lá, de Rondônia? Pô, tinha amigo. Nossa! Pô, cara. É porque também quem tá lá nunca para pra pensar nessa ideia se você tá dentro do. Se você existe no mapa, entendeu? A gente não pensa nisso. Quando eu vim pra cá pra viver, nossa. Aí que eu vim. Observar mais esse negócio de time e tal. Rondonianos, é coisa de outro planeta. Uma cidade, né? Muito conhecida, cara, muito conhecida de Paraná. Já desceram ali num determinado local. De Paraná, muito conhecido. Qual? O quê? De Paraná. Gi? Paraná. Gi Paraná. Um nome só? Isso é um time? Também. Não falar desse nome. O Marcelo Adinez fez várias, falou várias coisas sobre ele. Paraná, que não, a cidade que mais cresce lá no norte, não sei o que, está desenvolvendo, tá agora. Crescendo tudo lá. Tem de Paraná que tem um Instituto Bíblico de Rondônia, que virou seminário. Você vê que nem Porto Velho formaram, meio que seria a capital, né? Sim. Uma cidade pequena. Igual a Paraíba, né? Tem João Pessoa, e só que Campina Grande é despontando assim na frente, correndo, e João Pessoa que é a capital, assim, né? É igual a Recife e... Gravatá. É, Jaboatão. É mais um. Eu tô com a cabeça de quem acordou, bicho. Para de fumar isso aí. Pelo menos. Porque, além de gravar, vamos transmitir ao vivo aqui pra quem quiser voltar no Twitter. Ó, a gente tá ao vivo aqui. Vou sentar ali. Tu vai transmitir ao vivo. É. Depois tu dá uma pausa. Vai ser uma mãe, ó. Agora. Sabe dizer se eu não tô fugido? Vou te dar uma pausa pra eu falar sobre o negócio meu. Pra você. Eu tenho um negócio pra falar também. Sim. Eu não quero falar em público, muito menos ao vivo. Calei. Cara, calei. Vou mostrar aqui a casa do Sevo. Isso que tá aparecendo aí é Sevo. Mas deixa eu divulgar aqui no a Twitter. A cara de quem parece que é com o olho. Olhou aquele negócio do livro. Fala sério. Negócio do livro. Mas não... O que eu achasse início, alguma coisa boa? Não, isso é interessante. É um texto legal pra ver de parte de um ponto de partida, né? Pra conversar e tal. Tá aqui. Só que eu não faço, porque é isso, é o tipo de coisa que eu, se eu começar a fazer, vira meio que compulsão. Aí eu fico, sabe assim, eu fico revoltado se eu não conseguir. Aí eu vou ficar e também vai se danar comigo que eu vou terminar ali. Eu também. Eu fico. Agora eu fico por fase, entendeu? Tem fases, meses assim, que eu fico o tempo todo com esse atendendo pra todo mundo. Minha mãe, ela cobra mesmo. Puxa, minha sogra. E palavras, aí, é? É, o okay. Que? Várias vezes. Ah, eu não gosto não, porque eu nunca consigo, cara. Não, nunca. Cara, tu tem uma mente pra mim. Diga um pra mim aí, diga um. Vá. Material. O que faço? Vá. Material usado no fabrico. Material usado no fabrico de cofres. Quantas letras? Quantos espaços? 3 letras. Aço. Ô, cara, essa questão do aio aí. Vamos pra terminar. Tá tendo que terminar aqui o. Lembro não. Tem alguém até nos assistindo aqui, não sei quem falta um aqui, peraí. Relativo às maçãs do rosto. Balada, deve ser P aqui. É malá, velho. Alguém já ouviu isso? Malar? Sim. Relativo às maçãs do rosto. Nunca ouvi. E pra quem tá assistindo a gente, tem duas pessoas online assistindo a gente aqui. A gente tá fazendo caça-palavras aí. Acabou. Conseguimos? Conseguimos. Opa, conseguimos, cara. Conseguimos, por exemplo, ajuda. Aquele, vamos terminar com aquele negócio do aio. Eu tentei até dar a estimação lá no estudo. Cadê o texto? Pega a Bíblia aí. Gata, né? Aqui, nós, você que está aí vendo, nós tomamos leite Betânia. Não é o melhor, mas é o que cérebro geralmente compra. Tomamos manteiga Danatta. Conhece manteiga Danatta? Vê aí a questão do aio. Qual o texto? Eu sei que não tinha que chamar, mas eu só lembro de Gálatas. É Gálatas. 4, 3, 4. Que desgraça, 4, hein? Eu procurei esse texto e não achei. Não é Gálatas 4, 4, não, né? Não. Depois ali da tal, aí depois ele diz: era escravo, herdeiro, tutores. Gálatas 4, 4 é. Vindo à plenitude. Isso, vamos ver que tá o aio. Tá aqui, ó. Aqui. Que a lei, né? Tô sentindo um somzinho de fundo aqui, sério. Bem bonito, não sei se você acaba aí. Sério, 3:24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Pronto. Que fôssemos justificados por fé. Isso. O que, que tem aqui? Aí depois 25. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Tem a ver com esse texto aqui, por exemplo, Gálatas 4, olha aqui. Diz assim, que digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Aí depois diz, vindo a plenitude do tempo, tal. Será que é isso que nós estávamos... O não. Que é esse aio? É o que nos... Cara, eu entendo assim o aio. Eu não lembro como é que era usado. Mas eu entendo assim, ó. Porque eu tava estudando outro assunto. A lei, ela exige... Todas as alianças, ela exige obediência, né? A aliança de Moisés, que é a aliança lei, ela exige obediência também. Perfeita. Mas ele não pode... Nós não podemos. Perfeitamente. Então, como é que ele era salvo, então? Você precisava da lei para ser salvo, entre aspas, né? A lei servia como um lance que dizia que você não conseguia, né? Ela aí, servia para mostrar você a necessidade de um salvador. Então a lei, ela meio que força Jesus Cristo a entrar. Então, pelo que eu entendi, ela é como se fosse um apoio. Eu diria que é um... Uaio, era alguém que... Ela pega pessoa. Então, sim, suporte, não, mas isso, ela nos ajuda. É como... Essa pessoa aqui, os tutores e curadores. Não, sabe? Pegava o filho até o tempo pré-determinado. A Bíblia, a linguagem de hoje, ela tá dizendo assim que é como se fosse um... Ela nos ajudou. É um negócio assim que eles traduzem, assim, 324, né? Tudo bem, né? Mas não, certo. Mas ele que a lei nos serviu de apoio, é um negócio assim. Pode dizer, não. Tem a linguagem de hoje aí? Então, aio, cara. Serviu de aio. Tem. Eu pego. Peraí. Só falta um aqui. Achei. Matei. Aqui, ó. Quem tem internet, cara? Vamos ver quem é mais rápido. Tento pegar a Bíblia e papapá. Não, vá, pode ir. Vá buscar. Não seja. Fala a boca. Serve ter uma mania de desobedecer. Pega aí o texto. Deixa eu ver. Aio. NTLH. Pega alguma de estudo. Mas pegue. A NTLH já não vem aio, vem o que significa. O aio é tutor ou guia. Mas pega a NVI para ver como é que ela traduz. Não me escuta? Não, as palavras de O aio representa igual, a lei Moisés, revelada sabe? Através de Moisés. Sei que aio era assim, quando o cara sentia uma dor antigamente, dizia aio! Ao invés de dizer ai. Era do popular antigo, né? É do popular. É quando o cara tá sob custódia, com o tutor. Olha aqui esse termo, sob custódia. Sob custódia, então, quando assim a gente é livre, a gente não precisa mais de custódia. Até Cristo, para que fosse justificado pela fé. Aí veja, agora veja aqui. Falando aqui, a lei, vamos dar nossa visão. A lei, ela serviu para nos conduzir a Cristo, porque mostra a nossa imperfeição, e ela nos leva à necessidade de um Salvador. Então, quando nós encontramos esse Salvador e somos livres por ele, nós não precisamos mais desse aio. Não. Claro. Não precisamos mais. Então, viver em Cristo e ainda sob o jugo do tutor, do aio, não é viver livre. Porque viver em Cristo é viver pela fé aquele estado inicial da criação, entendeu? Não, mas... Homem e Deus. Viver em Cristo é pela fé viver isso. É o já e o ainda não. Não, porque o AI era antigamente. Como era? Peraí, já pulei do AI, já não estou no AI. O negócio não é discordar, vamos conversar. O cara deu alguns pontos de... Veja. Alô, Daniel? Pode ir. O que é isso aí agora? Não, estamos gravando que eu estou botando no Twitter uma chamadinha que a gente está discutindo sobre o AI. Vai lá. Então, veja. Essa vida em Cristo é você ser hoje dotado ou apto para viver naquela plenitude, certo? Que nós tínhamos quando fomos criados. Sim, Daniel, entendeu? Não. Não, então veja. Quando, lembra, Deus criou tudo. Tudo bom, tudo perfeito, harmonia, plenitude. As coisas, elas se tornaram confusas e caóticas a partir de quê? Do pecado. Do pecado. Aí entra a lei. Pra quê? Pra quê? Gálatas também diz. Entende? Pra conter. Pra ser aquele negócio... Inibir o mal. Inibir, que vai permitir a existência aqui sem que a gente se destrua. Certo? Aí eu preciso da lei, velho. Senão não tem jeito. Mas eu agora estou em Cristo. Porque está em Cristo a ideia lá do in mesmo, né, e tal, de estar dentro. É você exatamente ser, em Cristo, você poder viver aquela perfeição pela fé. Nós não somos perfeitos, a gente sabe que não é perfeito. Entende? Mas em Cristo nós não somos perfeitos? Somos. Justificados? Somos. Então você está agora vivendo o seu estado agora de relação com Deus, com você mesmo e com o próximo, naquele estado de perfeição, pela fé. Entende? Aí eu pego, a minha questão é, se aqui, quando Deus criou todas as coisas perfeitas, sem pecado ainda, não precisava de lei, não tinha lei. Sim, a lei era tinha lei, na a consciência, lei na no coração, estava gravado. É a lei antes da lei que é chamada. Entende? É por isso que essa lei... Entende? Porque é muito teórico. A gente simplesmente diz assim, não, tinha lei. A lei não, do coração. Existia a lei. Eu sei. Tem que obedecer, cultivar a terra. Isso era a lei. Então, mas não tinha a impossibilidade dele de obedecer. Não, lógico que não. Então, as coisas eram perfeitas. Ele fazia e tal. Ele era plenamente... Depois que ele conhece o mal, é que ele é dominado por aquele mal. Aí ele não consegue mais. Aí ele precisa da outra lei que é dada e tal, e vai vir os 10 mandamentos, blá, blá, blá, blá. Vem tudo aquilo ali. A coisa especificada. Para mostrar para ele todas as vezes essa incapacidade. A partir do momento que em Cristo eu volto para aquele estado original, essa lei, ela vai virar exatamente aquele tutor que me conduziu até Cristo, mas que eu não vivo mais por aquela lei. Eu vivo por ela, eu vivo por Cristo. Que não quer dizer, que não quer dizer libertinagem. Porque geralmente quando a gente diz assim, a lei saiu, né, não preciso mais da lei, o povo tem medo disso, porque parece que você está dizendo assim, faça o que você quiser, né, e tal. Quando Adão não fazia o que... Adão não era um libertino, um depravado. Entende? E embora ele não tivesse todo esse compêndio de lei aqui, sufocando e pressionando. Porque a lei, ela veio para mostrar como é pecador, de certa forma. Ela mostra como é pecador. Tanto é que Paulo diz, né? Eu não teria conhecido... Que ela veio para condenar mesmo. Eu não teria conhecido... também para mostrar o ideal. O caráter de Deus. O ideal de Deus. Então, que a lei é o ideal de Deus. Em seguida, mostra a você que assim, ó, bicho, é óbvio. Pagando, né? Isso, cara. Isso é verdade. Então, nos conduz ao Paulo, Salvador, a alguém que compra por nós. Paulo diz assim. Eu não teria conhecido o pecado no mundo 77. Se não fosse a lei. Se não fosse a lei. Não cobiçará. Então, a lei, ela mostra a profundidade do pecado e tal. Pede uma perfeição que o homem não pode fazer. E aí, entra Cristo, é como se fosse o ai, é como se fosse Cristo... Cristo sustentando, tutelando, para poder salvar o povo do Antigo Testamento. E como é que eles iam ser salvos? Tem que ser pela fé. Às vezes não pode ter uma obediência perfeita, então a lei serve como um aio. É como se Cristo já agisse ali. Porque eles não podem agir perfeitamente. Eu entendo diferente. A lei servia para nos conduzir a Cristo. Também no sentido de rudimentos do mundo e cerimonial todo, a lei também envolvendo a sua caracterização cerimonial, que nos servia para conduzir, para dizer como nós poderíamos chegar a Deus, fazendo isso, fazendo aquilo outro, esse tipo de sacrifício, aquilo outro. Então, quando Jesus vem, todas essas coisas são consideradas nulas agora, não servem mais. Então, eu não posso mais viver por isso. Não, elas não são nulas, não. São, nesse sentido, sim. Eu não disse na sua caracterização cerimonial. Cerimonial, sim. Sim. Ela apontava para Cristo que tomou forma. Exato. Então, quando eu me vejo livre, quando eu tenho já a idade, como Gálatas diz. Mas a lei. Sim, meu filho, não tô, é lógico, Marco. Eu sei que a lei moral continua. Sim. Mas não é a lei. Não é a lei moral como lei moral só que tem. É a lei moral como. É a lei toda, estou dizendo a lei toda. Que ela serviu para nos conduzir a Cristo. Aí não tem aquele pregador. Mas tem como aquele... no Antigo Testamento? Era impossível uma cara. Não. Não, no Velho Testamento, chegar, cara. De fato, não, veja só. Ele está dizendo. Agora dizer que a lei era Jesus no Velho Testamento não é não. Que negócio é esse? Sabe por quê, ó? Veja só. De maneira que a lei nos serviu. Olha só. A lei nos serviu de ar para nos conduzir a Cristo. A Cristo. Isso. A fim de que fosse justificado por fé. Como é que eu isso? Justificado por fé é um termo do Novo Testamento. Não, Abraão, lá no Velho Testamento. Certo, meu irmão. Eu estou dizendo que ela toma vida e forma no Novo Testamento. Certo? Por quê? Porque ela foi progredindo. As alianças foram progredindo. Cada aliança ia tendo um acréscimo, ia ficando. Ia clareando mais do que as antigas. Né? Não é isso? Sim. Então, Jesus Cristo, ele precisava agir no Antigo Testamento. Não, cara. Mas a lei, eu não vejo necessidade de você botar Jesus ali desse jeito, não. Mas é porque... O que então, o texto diz? 24. Então, está dizendo, veja. A lei nos serviu, está falando sim, de, sim, lá no Antigo Testamento. Ok. Como foi que a lei... Veja, 23. Antes... que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei. Certo. E nela antes da fé, antes da lei, antes da fé, vivendo pela lei. É, pelas nossas obras. A fé que ele está falando antes de Jesus Cristo. Sim, sim. É. E vivendo pelas obras. Nós estávamos, antes de chegar à fé. Sob a tutela da lei. Veja o que ele está dizendo. Nela encerrados. Certo. Na lei. Até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Agora veja. A lei podia... Se a gente estava preso pela lei, e essa lei não dá pra ser salva por ela, porque ninguém podia obedecer ela, como é que eles eram salvos? Pela fé. Justificação pela fé. Exato. E aí a lei servia como um ar, ou seja, é como se Jesus já agisse antigamente. É claro que sim. Como é que tá? Tá desconectado as coisas aí, Marcos. Então explica aí como é que tem os dois versículos. Tá desconectado a questão do... Então conecta aí pra eu ver. Como é que... Eu acho que tá desconectado. O que eu entendo é o seguinte. Que antes que viesse essa fé, deixa eu ver de antes aqui, ó. Então a lei opõe-se às promessas de Deus de maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Certo. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Certo. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, como se a lei estivesse preparando tudo para a vinda de Jesus. Como se a lei estivesse apontando tudo para a necessidade de Jesus que viria. Certo. Antes que viesse essa fé. Só que estavam presos na questão da lei. Isso. Só que essa lei, ela salvava, né? Não. Ela... Não, aí é que tá. Não salvava não, cara. Escuta. O que salvou Abraão foi o quê? Foi a lei? Escuta. Não. Estavam sob a custódia da lei. 23, não é isso que você tá lendo? Isso. Antes que viesse a fé, né? Isso. Estavam sob a custódia da lei e nela eles encerrados. Isso. Não salvava nada, nunca para, salvou. Para que essa fé, que de futuro haveria de revelar. Isso. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Então Marcos, veja. A lei nos serviu de aio, nos levou à salvação, a Jesus. Não que ela tenha me salvado antigamente, não. Esse que é o lance, meu. Por isso que ela é aio, cara. Porque antigamente ela não tinha como as pessoas obedecerem. Sim, como é que você está dizendo que ela salvava? E me responde a pergunta. Como é que as pessoas eram salvas na época da lei? Então? Pela fé, no Messias. Exatamente. Aí, essa fé que eles tinham no Messias é o aio. Não. É, cara. Não, mano. Tem comentário legal das três. O Aio não é a fé no Messias. O Aio é o que me leva a fé no Messias. Então, ela não é a fé. Eu sei, nego. Eu sei, exatamente. Então, ela tutelava as pessoas. Sob custódia. Ela levou a gente. Ela disse assim, ó. Exatamente. Tá aqui. Toma fé. Então, depois que eu levo a lei, eu vou embora, cara. Custódia. É isso que eu tô dizendo. Precisa de Cristo. Sim, mas a lei... Cristo, porque ele não tinha capacidade. Mas a lei não é Cristo. A lei não salva. A lei, ela tem um papel aqui nesse preparatório. Ela não salva. Não tô dizendo que ela salva, não. E é exatamente por ela não salvar que a lei agia como Aio. Que era conduzir a Cristo. Mas o Aio não salva. Não. O Aio não liberta. O Aio conduz. Depois que chega no ponto que ele queria te levar, ele perde seu valor. Não, no Antigo Testamento não. Perde seu valor. Não. Ele precisava continuar vendo como não, como graça. Não. Tem comentário a lei, ligado, né? A lei leva. A lei. Ele vai levar a Jesus, cara. Olha o que ele diz aqui no versículo 4. Do capítulo 4. Olha aqui. Veja. Não, 4, não. Veja. Já no versículo 1 do capítulo 4. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade... Vê isso aqui, servo. Enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Ele vai explicar. No entanto, ele está sujeito a guardiães... E administradores, guardiões, ao Aio, aqui. Uhum. Até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós... Quando éramos menores, ou seja, quando tínhamos a necessidade do raio, dos tutores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Aí ele diz, porém, quando veio Jesus, a plenitude dos tempos, nascido mulher, nascido, a fim de nos redimir os que estavam sob essa lei. Certo. Quando Jesus vem, ele nos redime. Ele diz, ó, aí você cumpriu sua missão. Acabou. Mas você trouxe ele. Mas quando Jesus Cristo vem, ele simplesmente cumpre a lei que eles não conseguiam cumprir. Simplesmente cumpre. Ela continua sendo. Ele dá vida à lei, ele resume isso aí. Ele fala, na verdade, o que você não conseguia fazer, sim, eu sim, faço. Okay, sim. Amor a Deus e amor ao próximo. Sim, sim. Então quem está em mim é como se fosse o cumprimento. Sim, mas o que você está dizendo tem nada a ver com o Aio, cara. Tem. Tem não, mano. Negão, veja, tu tá lendo aqui. O versículo 1 e o versículo 2, né? Aí viu o 3, né? É, aí viu o 4 e viu o 5. Ele está dizendo que nós éramos menores. Isso. Tal, por quê? Limitados. Porque nós precisávamos de um aio. Exato. Por isso que nós éramos menores. Sim, claro, né, não? Nós éramos menores, é lógico. Eu não vou entender. Marco, você está dizendo uma coisa que não tem nada a ver com o aio tentando. O aio é só isso, Marco. É só a lei que nos conduz a Cristo. Quando nós chegamos em Cristo, os rudimentos do mundo... Não, eu entendo isso. A lei, as coisas que nos levam a ele, os tutores perdem o seu valor e a necessidade dele. Cumprir sua missão, claro. Acabou, sim. Eu agora vivo em Cristo por Cristo. Negão, e o Aio já se foi. Eu estou tentando falar do Aio no Antigo Testamento. No Antigo Testamento. Eu estou lá. Eu estou lá na época de Moisés. Aí Moisés chega com as pedras da lei, pedindo que eu obedeça... aqueles princípios ali para eu obedecer. Aí eu começo a olhar e disse, não dá não. Somente o 10º mandamento, que Paulo também cita. Não vai dar não, cara. Os negócios, como é que eu vou ter uma obediência interna perfeita? Ah, ok. Não dá, sim. Aí a lei, ela diz, mas você tem fé, você precisa e tal, isso aí. Então a lei nos serve e nos leva, nos serve diário, né? E nos leva a Cristo. É claro, né, que quando chega Jesus Cristo, acabou isso aí. Mas a lei, ela não foi dissipada, não. Ela continua dando vida. Cristo deu vida. A lei, ela continua na pessoa de Cristo. Não. Ele não cumpre a lei. Estou vendo que você está falando de um aspecto da lei diferente do que eu acho que Paulo quis dizer. A gente não está falando da lei como o espelho da santidade de Deus. A gente não está falando da lei como a moralidade que existe nela, que é... É porque que tá é falando, necessária para nós. Tá falando de, não estou falando disso. Da lei cerimonial. Eu estou falando dos aspectos da lei que nos apontavam para Cristo. Que ficava aqui. Não é? Entendi. Quando o tipo veio, morreu. O antigo. Ou quando o antigo veio, o tipo morreu. Não é isso. O que eu estou falando é isso. Aí eu entendo que o Aio é justamente isso. Esses aspectos da lei que nos apontavam, que nos levavam para Cristo, entendeu? Entendi agora. Ai, que bom, céu. Entendi. Ele me entendeu. Entendi, porque assim, veja. Bom, é só isso, eu não estou falando desses outros aspectos da lei, não. Certo. Porque assim, negão. São, a gente vê com três leis, né? A civil, a religiosa e a moral. A civil, lógico, tem a ver com a nação, nada a ver aí. Então vamos pegar os dois aspectos aqui, a lei moral e a lei cerimonial. Aí a lei cerimonial, você está dizendo que essa lei cerimonial que agia como aio, é isso que você está falando, né? É, estou falando isso. E agora em Cristo ela tomou forma, então não precisa mais dela. Exato, porque ela já... Agora o que eu estou falando... Embora, só tem o seguinte, eu acho que não seja só a lei cerimonial, embora que eu digo que hoje ainda tem gente vivendo... Depois de menino grande, como ele diz, Gálatas, depois de grande, ainda vive com curadores. É porque o que eu estava falando realmente é diferente do que você está falando. Você está olhando pelo aspecto... Eu concordo, meu irmão, você está falando perfeitamente. É que realmente você está... É o viver pelas obras. Você está olhando os aspectos cerimoniais, que serviu como aio, que apontava para Cristo, para que eles pudessem receber a salvação em Cristo, mesmo no Antigo Testamento. Eles olhavam para frente. Exato. E nós hoje olhamos para trás, né? É. Quer dizer. Só que eu estava tentando mostrar o aspecto da lei moral. Era isso, por isso que a gente estava diferindo um pouquinho. É, exato. Eu concordo com tudo que você falou. No aspecto da lei moral. Aí eu estou dizendo que essa lei aqui também ela serviu como ai, porque a gente. É. Não tem aquele pregador, eu ouvi dizer que tem um pregador que dizia assim, que ele pregava lei. Deixa eu jogar isso aqui. Pregava muita lei. Cagava para comer noite. Não prezou. Não, bem, gente, a gente já tem uma hora de programa aqui, cara. A gente tomou nesse café. Eu acho que por hora é isso. É, a gente começou a discutir sobre o aio aqui. O aio. Mas a gente chegou à conclusão de que caro, o aio caro nessa semana nos leva a Cristo. É aio isso? Caro? Hã? A lei nos leva a Cristo. A minha questão é... Dê sua colaboração mesmo? Dê sua colaboração nesse sentido? Não quero. Eu não quero importar. Deixa eu lá, eu quero nada rápido. Ele vai de interpretação bíblica. É porque quando a coisa fica muito. Você vê, a gente está entendendo. Não, mas disso, eu acho que a gente se entendeu mais ou menos assim. Sim, eu sei. Mas qual o seu funcionamento quanto a isso? Eu tava aqui com os dois e tal, e percebendo assim, o não entendimento e tal, e eu ficava questionando, mas o que ele está dizendo que. Em contrário ao que ele está dizendo. Mas nós estamos falando coisas assim. Sem se ofender, nós chegamos no denominador. Eu estava entendendo ele errado. Então. Agora eu entendo o que ele estava falando. E eu tentei mostrar para ele que eu estava vendo os outros aspectos. Eu acho que a gente às vezes se prende muito a esse aspecto de. O aspecto. Cerimonial, esse ficou lá. Jesus Cristo fez isso todo no Novo Testamento, cara. Cara, a lei se resume numa coisa só. Então, essa lei se resume civil, que a gente fica dizendo, essa ainda continua, vou lá. Ela se resume numa coisa só, que é amar a Deus e o próximo. Mas se fosse assim, só teria um versículo no Novo Testamento. E Jesus Cristo gasta muito tempo em debates errados, não conhecendo as Escrituras, mostrando, cara, que você tem que conhecer a Bíblia. Tem que entrar nos pormenores. Tem que entrar nos pormenores. Escreve um livro teológico romano. Difícil de entender. Debate. Não, ficou a vida dele. É um sábado entrando assim na sinagoga. Eu preciso me respeitar nisso também. Nesse sentido, você ficar nessa coisa assim. É que eu estou dizendo a você. Dê a sua colaboração. O que é que você entende? É só isso. Estava tudo sendo dito já. Não tem muito o que dizer. Não tem muito o que falar, o que é que eu entendo. É um negócio e ponto. Então, é isso? Qual o negócio? O que é que você acha que é? Porque até então nós estávamos falando de que tá, eu não estava em momento nenhum entendendo sequer a discussão, porque, assim, falando um negócio que estava bom, estava legal, é isso também. falou um negócio, tava bom, tava certo também. Só que os dois falando como se estivessem discordando. Certo, seu problema é o seguinte. Vamos acabar. Os estavam discordando. Um falando um negócio que tinha nada a ver com a questão do outro e o outro falando um negócio que tinha nada a ver com a questão do outro. Até entender que os dois estavam falando coisas que os dois concordavam, aí ficam. É necessário que é bom saber que eu falei um pouquinho sobre essa questão da lei e tal, quando eu estava falando, estudando estudo sobre o catecismo, né? Chegou em, acho que foi a questão do pacto, o pacto de obras, pacto da graça. Aí precisou falar um pouco sobre essa questão do pacto de obras e tal, e eu falei mais ou menos por aí. É importante saber que vocês podem aí com essa ideia. Está sendo legal só nossos estudos lá, porque não tem um pouco. Agora, isso não é o que é ensinado nas igrejas, não. Talvez isso seja a principal coisa que a gente precisa ensinar nas igrejas hoje, principalmente nesse mundo paralelo que os evangélicos criaram. A principal coisa que a gente precisa ensinar e não se ensina. E é impressionante como eu acho que a maior parte desse bolo evangélico vive se gabando, cheio de justiça própria, achando que é porque eles obedecem tudo certinho, que eles são, assim, o povo de Deus na face da terra. Fico invocado com isso. É mesmo. Eu tô dizendo, a gente vai estudando sobre, por exemplo, pacto de obras, depois eu falei sobre o pacto da graça, né? É o pacto de obras, aquele primeiro pacto do qual a vida foi oferecida a Adão pela obediência dele e tal. Aí depois entra o pacto de graça, eu não fico. Não é possível. Lá mesmo, né? É. Dentro da igreja presbiteriana. Não. Tava falando dentro do pacto adâmico ali, né? Não, é porque. Exatamente. Você não sabe que nem. O que foi? Você falou pacto das obras. Isso. É porque a confissão usa esse termo, não usa o termo pacto adâmico, não. Não. Certo. Pacto adâmico é o pacto das obras e tal. Porque assim, quando ele pede. Isso é uma coisa que eu li do Palmer Robinson. Parece que ele é um pouco contrário, né? O pacto das obras, essa aí é a obediência para continuar no reino e tal. Olha, que é só um momento que Leopoldo tá assinando aí, ele disse ali. Tava dando uma olhada lá na bagunça, a discussão tava boa, Leopoldo. Um abraço para tu aí, Leopoldo. Se estiver vendo a gente ainda aí, tô aqui no cantinho. Eita, continua aí, Marco. A gente vai acabar daqui a pouco. Aí assim. O Paulo Robson divide assim, o pacto da criação, que é essa, e o pacto da redenção. O pacto da redenção já é o pacto da graça. Né? Que é já a. Ele usou do termo, né? É do. Mas a confissão usa esses dois termos. Pacto de obras e pacto da graça. Aí ontem a aula foi sobre o mediador, também uma questão interessantíssima. Fala um pouco sobre a natureza de Jesus, divina e humana, perfeita nas duas, extintas, mas perfeitas. Aí fizeram a pergunta assim. Jesus nasceu, ok, se Jesus tivesse vindo hoje, a gente fosse fazer ele está dizendo que ainda está vendo, ouvindo, valeu, Léo, ele dizendo assim, que estava, se Jesus hoje viesse, fizesse um exame de sangue, um exame de DNA, pegasse o fio de cabelo, para descobrir se realmente ele tinha alguns traços, ou ele tinha características da sua mãe e tal. Porque eu disse que Jesus deveria ter o quê? O nariz de Maria, o olho, o cabelo, sei lá, alguma coisa de Maria. Que ele veio realmente. Era sangue do sangue de Maria. Isso o quê? Então ele foi gerado. O termo de sangue gerado. Tipo sanguíneo. Tipo sanguíneo, as características, de repente a voz, o jeito de Maria. O trejeito, um piscar, talvez. Um piscar. Que a mãe tem. O jeito de falar. Sabe, o sotaque da região, característico, criado ali, amamentando de Maria e tudo. É. Normal, mas a gente assim. Um sinal no corpo. Um sinal. Quase um holograma, cara, de Jesus. Um holograma projetado a partir do céu, né? Agora, aqui na Terra. Ah, se as pessoas acham. É. Ele era um. Ele era. É como se ele não tivesse absolutamente nada de humano. Mas ele era perfeitamente humano. E aí cairia toda a obra, né? Não se viria nada. Tem duas perguntas que diz: por que o mediador deveria ser Deus? E depois a pergunta, por que o mediador deveria ser homem? Interessante, ele deveria ser Deus porque para suportar a ira de Deus, vamos dizer assim, porque Deus suportaria todo o cálice da sua ira derramado. E teria plena condição de não ceder à tentação, ao mal. Também, a segundo aspecto. E o terceiro... Mas podia salvar o mundo. Também por... Exato, essa questão de suportar a humanidade, né? As coisas da humanidade e não pecar. E... Por que ele tinha que ser homem? Aí disse, por que o mediador tinha que ser homem? Por quê? Porque ele poderia interceder. Uhum. Ele tinha que ser Deus porque os sofrimentos dele poderiam ser aplicados a nós. Quando a pessoa sofre por mim, é uma pessoa só, eu não sinto nada. Você está sofrendo lá no seu olho por mim? Mas se ele é Deus, esse sofrimento é capaz de ser aplicado, imputado, a sua graça, o seu sofrimento. A sua obediência é colocada a mim. Por isso que ele tem que ser Deus. Por isso que tem que ser homem o quê? Foi ele. Ele foi tentado assim, como um homem, um ser humano, como tem nós. Ele foi tentado como nós. Por isso que ele tem que ser homem. Para ele dizer, Marcos, eu entendo a sua dor. Senão eu já passei por isso. Senão ele seria hipócrita. Tal. Não, ele seria... Ele devia, tinha que ser desse. Seria um fanfarrão para estar dizendo para a gente fazer coisas que a gente jamais poderia fazer e tal. Mas ele vem e se coloca no mesmo lugar, igual a você, para dizer, olha, eu falo porque eu entendo, eu falo porque eu sei como é melhor. Então, não dá para dizer, ah, mas Jesus é porque Jesus era Deus. Eu não, eu tenho sangue na veia. Aí não pode. Eu ouvia muito isso, cara. Tem um amigo meu, Gola-Gola. Gola-Gola. Ah, mas Jesus era Deus. Mas ele era perfeitamente homem. Está sujeito às mesmas coisas. Isso é difícil, né, cara? É assim, difícil não. Isso dá um curto-circuito na nossa cabeça. É irracional, né? Dá pra entender, não. Quase irracional. Como é que o Espírito Santo concebe no ventre de uma mulher vida, tendo lá só cromossomos? É X e Y? Qual é o masculino e o feminino aí? X e Y é o feminino, né? X. Sei lá. Só cromossomo de mulher. Não vou arriscar porque eu tô aí. Tem gente assistindo aí. Cromossomo de mulher é XY ou só XX ou Y? Manda aí. Mandar no Twitter aí rapidinho para. Nosso Twitter é CaféCast. Sei lá. Cromossomo. Aí o Espírito Santo vai lá. Sem o sêmen. E gera o óvulo. Por isso que ela é bem-aventurada, meu Deus, né, cara? É milagre mesmo, por isso que eu... As pessoas conseguem aceitar isso, mas não conseguem aceitar Deus criando o homem lá da Terra. Ah, não! Mas veja, tanto milagre quanto. É tão milagre. Na criação e na redenção das coisas, os milagres sempre são... Assim, mostrando que Deus de onde parte todas as coisas. Quando eu vejo isso aqui, ó, Jesus no Getsêmani, pertinho da morte dele ali, já, no último dia ali, ele estava orando, levou os discípulos para orar, né, pra ele, e eles dormiram. Aí ele disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Então ele está falando do sentimento humano, uma tristeza profunda, talvez seja uma tristeza perto de um parente que morreu, faleceu. Uma tristeza profunda. A gente tem que entender aí. A gente não, porque a gente tem medo de dizer também que Jesus chorou, Jesus. Não, agora vê. Ele sentiu, sofreu. Ele era perfeitamente homem. Sofreu como qualquer um poderia ter sofrido. Aí ele diz assim, ó. Ele estava tomado de pavor e de angústia. Normal da natureza humana. Ou seja, esse pavor aqui, eu sempre fico imaginando as pessoas no prédio, nos dois prédios da Terra. Olha, o Léo deu a resposta pra gente. Homem é XY e mulher é XX. Então, no ventre de Maria só tinha cromossomo XX. E o XY era do Espírito Santo. Não o cromossomo do Espírito. Porque ele nasceu. Ele escreveu isso aí. Escreveu, respondeu pra gente. Valeu, Léo. Aí a aula de biologia pra gente. Não, aí fui eu que disse. Que a promoção do espírito é essa. Então vê, cara, quando ele disse que ele estava tomado de pavor e angústia, eu sempre penso naquele pessoal da torre, quando o avião, 12 de setembro, quando o avião destruiu ali, das duas torres gêmeas do 8 de setembro. Pessoal da torre. Então imagina aquele pessoal que ficou na parte de cima, que provavelmente já não dava mais pra descer de elevador nem de escada. E a gente se jogando tudo. Talvez só as pilastras estavam segurando ali. E o fogo se alastrando ali. O pessoal com pavor. Ou então aquele pessoal que estava embaixo, o prédio desmoronando e o cara tentando descer pelas escadas correndo. Não sei quantos. Você assistiu o filme? Esconder pelas queijas? As duas torres? Duas torres. Pô, retrata muito bem essa questão. Os próprios bombeiros. É um negócio do cara. Se jogando assim. Agora imagina as pessoas que estavam presas lá. Acho que aquele momento que o fogo estava tomando. Muito se jogar. Você vê que no filme parece barulho de corpos caindo. É. Muita gente se jogou. Se jogou. Caindo ali. Então eu acho que aquele sentimento é tomado de pavor. A pessoa de repente cai tudo e ela está lá no escuro. De repente ela abre o olho e está no escuro. O prédio caiu todo e ela lá. Não sabe onde está, se vai conseguir ser achada. Não, e o fogo. E só a escuridão. E sem sair. O fogo se alastrando. E ela não tem nem como uma escada chegar lá. E quem tava dentro do avião, vendo o avião chegando na torre? Você viu que teve aqui um caso aqui no Brasil de um avião que teve uma... Como é que se chama do avião? Turbulência muito grande. E o povo dentro do avião cai no mal. Aí o cara disse, tem uma mulher quase 5 quilos do meu lado que eu vi. A mulher bateu no teto do avião caindo. Vai, todo mundo... Não estava sabendo, não. Muita gente ferida, quebrada os pés. Esse sentimento de pavor. Imagina. Era esse sentimento que Jesus tinha aqui, parecido, né? Tomado de pavor, de angústia, cara. Por que parecido? Eu esqueci o que tinha. Não, eu estou dizendo assim, porque esse a situação semelhante. É. Mas o sentimento, sentimento de pavor, de angústia. Porque imagina, cara, ele saber que daqui uma hora ele ia ser... Ia morrer do jeito que ele sabia disso. Ele então, tinha noção. Traz um imenso consolo pra gente, imaginando o momento que a gente tiver... Sentimento humano que a gente... Se a gente tiver perdido um parente ou alguma coisa, ele pode dizer, né? Eu sei que é perder um amigo, Lázaro. É. Embora ele ia ressuscitar, mas ele pode dizer, olha, eu sei o que é ser tirado de você, alguém que você ama. Eu sei o que é chorar, sofrer... Profundamente triste ele estava, perto de morrer. Profundamente triste. Vamos terminar? Vamos orar e assistir um episódio. O episódio número 5 de Em Tratamento. Então, ora. Muito obrigado por esse tempo que passamos juntos, Senhor. Queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor tem dado. Nos reunimos toda quinta-feira. Obrigado pela oportunidade que temos de também gravar essa conversa e ter pessoas conosco, como o Léo, que esteve, terem sido também abençoados e participar da nossa conversa. O Senhor nos dê da Tua graça para não cairmos naquilo que nós pontuamos como errado aqui, para que nós mesmos não venhamos a cair. Nós oramos para que uma igreja compreenda melhor o seu status diante de Ti, status de filho, amado e aceito. O Senhor nos dê, como líderes, pastores, primeiramente, essa consciência. Nos dê paciência para lidar com aqueles que ainda não têm. Que seja por nós ainda neste dia, em nome de Jesus. Amém. Na hora tocou, velho.